chame, é a Zika, SP Funk, Mr. Bomba, Sabotagem, Rafa da VT, é o chame, é a Zika, é nóis. Sabotagem, levada segura, bom filha da puta, sim, Intertermite, pega como Sonic, Intertermite. Sabotagem, Intertermite, mega como Sonic, eu disse assim. Levanta, segura, bom filha da puta, assim. Intertermite, mega como Sonic. Sabotagem, Intertermite, mega como Sonic, eu disse assim. Aê ladrão, sou eu quem manda o som. Do Brooklyn Sul até Vergueiro, o enxame voltou. Tranquilidade, vai à frente, pense se não vá de ré. Use sempre a mente, vá adiante, não vá a pé. Cobiça a mídia que só pensa em reinar. Rebola, se jogas preparado, caralho. Sou mais um rapper, sou mais um. Dois é bem melhor que um, vai tipo assim. Sabotagem, diz, nada para uma função que é zica pra base. E os manos que eu conheço, haha, só puxa o back, a lei ali embaça quando quer lucrar. Nova moda que é isca, mas vamos chegar. Aí playboy de Esquimó, movido a pó. Conhecido lá no Brooklyn por deixar a maior. Cabuloso lá do shopping, não vendo veneno. Usa uma arma e nem se envolve. Estuda direito, assassina a noiva. Quer mais é que se foda, enfim. Do lado forte vem, se mata, nada pega, e aí? Levanta, segura a bofinha da puta, sim. Intertermite, pega como Sonic. Sabotagem, Intertermite, mega como Sonic, eu disse assim. Levanta, segura, bom filho da puta, assim. Intertermite, mega como Sonic. Sabotagem, Intertermite, mega como Sonic, eu disse assim. Sensa de Brooklyn representa, eu tô aqui na missão. As ruas são violentas, aprendi a lição. Tô sempre nativa, já perdi a noção. E rato não tem vez, só se for de porão. Que vê pra crer, solicita junção. Eu não vou depender, vou ficar na função. Não dá pra esquecer, orgulho do canal. Mega como Sonic, o bagulho é monstrão. Levada, segura, bom filho da puta, assim. Intertermite, corpo, alma, spirit. Tem que saber dividir, deve ser dinheiro. Quando toco piriri, e ninguém vai inibir. Meu direito de iribir, selo, campo, belo, fui zerar de titi. Tavo branco, Fábio negro, só chamar sem saque. Tá sem teste, tá sem teto, se a também tá aqui. Rap de Mr. Bomba, se prender vai fugir. Levada, segura, bom filho da puta, assim. Intertermite, mega como Sonic. Sabotagem, Intertermite, mega como Sonic, eu disse assim. Levada, segura, bom filho da puta, assim. Intertermite, mega como Sonic. Sabotagem, Intertermite, mega como Sonic, eu disse assim. Fatality. Mas minha nossa na quebrada, também que sarra, desacreditou, cantou cromada. Do que adianta, tá fim, se nem tem trampo. A renda diz por aqui, a lenda é o tráfico. Vejo o assalto, pipoco, adobo, jogo sujo, assalto, vem com refém. Da Atena vem, firma tudo, começa outra vez. Milênio pros palcos sem lei, a casa cai pros humildes, que é gente como vocês. O mano meu foi ao fim, vi sofri, quando vi quem matou, quem pegou, identificou, foi filhas da puta. Repressão, que há? Meu rap é o som. Quem faz o jogo da vida, faz a história, irmão. Regressão, sou quem sou, amenizando o som. Putz que fico, chame assim que vem lá do canão. É assim, morou, mano, fazendo sempre um som. Provar pra tal fulano, que aqui é lei, não passa pano. Sou sabotagem, é o Intertermite, mega como Sonic, disse Fatality. Levanta, segura, bom filho da puta, sim. Intertermite, mega como Sonic. Sabotagem, Intertermite, mega como Sonic, eu disse assim. Levada, segura, bom filho da puta, sim. Intertermite, mega como Sonic. Sabotagem, Intertermite, mega como Sonic, eu disse assim. Fatality.